Feliz sábado a todos. Abre a sua Bíblia, João capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1, o verso 14 e o verso 29. E hoje é dia de pôr em dia. Dia da gente se entregar nas mãos de Deus, dia da gente agradecer, dia da gente tomar decisões ao lado de Deus para um próximo ano que rapidamente se aproxima. E esse momento de transição é um momento importante para a vida de cada um de nós. E nós devemos buscar a Deus para que Ele nos ensine e nos ajude a viver segundo a sua vontade. Então, João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 29: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Deus eterno e maravilhoso, que ao meditarmos na Tua palavra esta manhã, possamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala o coração de cada um, tira o pecado da nossa vida e nos salva. Em nome de Jesus, amém. A linda história que as crianças cantaram aqui nesta manhã, ela é a história não simplesmente de um homem, mas ela é a história do Deus que se fez homem. Mas para que você não confunda esse Deus que se fez homem com um Deus entre outros deuses, a Bíblia diz que Deus é um, que Deus é único e que Ele não tem rival. Deus não é um ser no meio de outros seres. Deus é essencialmente singular, Criador de todas as coisas. E esse mesmo Criador se fez carne e habitou entre nós. E qual é o objetivo dele em habitar entre nós? Tirar o pecado do mundo. O título da minha mensagem esta manhã é assim: Pecado e Salvação no Livro do Apocalipse. Vamos para o Apocalipse capítulo 1. A afinidade desse texto com o Evangelho de João é que provavelmente os dois vieram da mesma fonte, o mesmo escritor. É óbvio que existe muita discussão sobre a questão da literatura, do texto bíblico, e muitos às vezes duvidam que o mesmo autor do Apocalipse seja o autor do Evangelho de João. Dentre as muitas razões para isso é que o grego do texto do Apocalipse é inferior ao grego do texto do Evangelho de João. Agora, a gente explica isso dizendo o seguinte: João escreve o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele não tem assistência, ele não tem as condições perfeitas para escrever. Quando ele escreve o Evangelho de João, possivelmente ele já tem algum tipo de maior conforto em Éfeso. Então isso pode explicar um pouquinho a diferença da qualidade do texto do Apocalipse para o texto do Evangelho. Mas independentemente dessa discussão, nós cremos que o livro do Apocalipse foi escrito por um daqueles que foi discípulo de Jesus. E ele estava preso numa ilha, e ali ele tem uma visão. Capítulo 1, verso 5, a Bíblia nos diz assim, e esse é um dos textos mais lindos do Apocalipse. E João escreve assim: Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 6: E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O livro do Apocalipse, nesse texto, apresenta a pessoa de Jesus Cristo sobre três títulos diferentes. E o primeiro deles é que Jesus é a fiel testemunha. Sabe que existem pecados que ninguém viu, só Deus viu. Coisas ruins que a gente pensou no fundo do nosso coração, que nunca se transformaram em palavras, que nunca se transformaram em comportamentos ou em atitudes, mas mancharam o nosso caráter no nosso coração. E ninguém viu a não ser Deus. E sendo Cristo Deus que se fez homem, o livro do Apocalipse nos apresenta Ele como a fiel testemunha. Quando a gente pensa assim, a gente entende que Jesus Cristo conhece o nosso pecado e a gente pode temer que Ele não nos ame. Porque certamente Deus não ama o pecado. Deus é contra o pecado, a lei de Deus é contra o pecado. E para não nos deixar com essa impressão, João diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Para não me condenar pelo meu pecado que ele conhece, ele morre. E assim, depois de morrer, ele vence a morte. E ele é o soberano que reina sobre o céu e a terra. E aí João diz, ele é aquele que nos ama. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A partir dessa ideia, nós podemos entender uma verdade sobre o pecado. E a verdade é que o pecado é uma escravidão que demanda libertação. Se Jesus nos liberta dos nossos pecados, é porque o pecado nos escravizou. Essa é a verdade. Entretanto, muitas pessoas têm uma ideia do pecado como se o pecado fosse a liberdade, o contrário da escravidão. Trabalham no sábado transgredindo a lei de Deus, por quê? Porque têm liberdade. Roubam, por quê? Porque têm liberdade de roubar. Adulteram, por quê? Porque têm liberdade de adulterar. E muitas pessoas pensam que o pecado é o maior exercício da liberdade. E sabe que não é muito fácil a gente enfrentar esse questionamento ou essa posição. A realidade é que sim, de fato, o pecado existe porque há liberdade. Se não houvesse liberdade para roubar, ninguém roubava. Se não houvesse liberdade para pecar, ninguém pecava. Eu concordo com isso. Porém, o pecado cobra um preço. E o preço é a escravidão. A gente pode usar o exemplo dos vícios para ilustrar isso. Fuma porque pode fumar, porque tem liberdade de fumar. Mas e quando quer parar de fumar? É tão fácil assim? Não é fácil. Não é fácil. Querendo parar de fumar, não consegue. E essa é a luta de muitas pessoas com o cigarro, com a bebida, com a cocaína, com o crack, com a pornografia, com mil coisas que são vício e são pecado. Então você entende que o pecado, ele nos seduz com a liberdade, mas ele nos faz escravos. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo pode quebrar essa escravidão. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. E é dentro desse contexto que o Apocalipse apresenta a volta de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. É porque ele veio para nos salvar do pecado que ele vai voltar para destruir o pecado para sempre. Vamos um pouquinho adiante no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e o verso 10. E a gente vai se aprofundar um pouquinho na verdade sobre o pecado e a salvação no livro do Apocalipse. E a Bíblia vai nos dizer assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse capítulo do livro do Apocalipse apresenta uma visão de João, e ele vê um livro escrito por dentro e por fora e fechado, selado com sete selos. João percebe que esse livro é uma coisa muito importante, mas se anuncia que ninguém pode abrir esse livro. Ninguém pode romper esses selos. Mas é algo importante, mas ninguém consegue fazer. E João, quando ele vê isso, ele começa a chorar abundantemente. Ele fica desesperado. E aí um dos seres celestiais dizem assim para ele: não chore, João. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, é digno. Ele pode abrir o livro. Ele pode desvendar o seu conteúdo. E ali então o universo canta. E nós temos a letra desse cântico. E os anjos e as criaturas e o universo canta assim: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos. E por que que ele é digno? Porque ele foi morto e com sangue ele comprou as pessoas que procedem de toda tribo, nação, povo e língua. Por essa realidade, nós entendemos uma verdade sobre o pecado. O pecado é uma dívida incalculável. É uma dívida que não pode ser paga com todo o ouro, todo o petróleo, toda a prata, todos os metais preciosos, todos os diamantes que existem nesse mundo. Para resolver o problema do pecado, toda a riqueza do mundo não vale nada. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, acho que é History Channel, quanto vale o mundo? E aí eles estavam calculando quantidade de ouro, de prata, de cobre, de zinco, de madeira e etc. Eu nem lembro o número. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Mas toda essa riqueza não consegue saldar a dívida do pecado. É impressionante isso. Toda a riqueza humana não vale nada para resolver o problema. É impossível calcular a dívida humana com base no que existe nesse mundo. Isso é o pecado, é a dívida. Mas isso nos mostra um pouco sobre a verdade da salvação, que é o quê? É o pagamento dessa dívida. E na cruz do Calvário, Jesus saldou a dívida. A expressão grega, está consumado, que a gente traduz assim, ela é uma palavra que vem do mundo do mercado. O mundo antigo também tinha aquilo que, antigamente tinha um pouco mais, né? É, comprar fiado, né? Ia todo mundo lá na mercearia, pegava o que precisava, chegava no fim do mês, numa data específica, pagava aquilo que consumiu durante o mês. E no mundo antigo, o grego colocava um carimbo, escrevia nessa dívida: está consumado. É exatamente isso que Jesus grita na cruz do Calvário. O pecado é a dívida, a salvação é o pagamento da dívida. Então vamos para Apocalipse capítulo 7 e o verso 14. 13 e 14. Então a Bíblia diz assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Capítulo 7 do livro do Apocalipse apresenta um dos grupos mais discutidos e enigmáticos do livro, que é o grupo de 144 mil pessoas. João ouve esse número, ouve as características desse grupo, e quando ele olha, quando ele vira para olhar esse grupo, ele vê uma grande multidão. Existe bastante discussão a respeito se a grande multidão são os 144 mil ou não. Esse não é o foco da questão aqui, mas esses 144 mil, essa grande multidão, eles cantam um hino, e nesse hino eles cantam assim: a salvação pertence ao Cordeiro. Muitas pessoas dizem que os 144 mil são puros, são sem pecado, então eles são salvos por isso. Só que o fato é, nenhum membro dos 144 mil atribui a salvação a si mesmo. Eu ganhei a salvação porque eu venci o pecado. Eu ganhei a salvação porque eu guardei o sábado. Eu ganhei a salvação porque eu dei o dízimo. Eu ganhei a salvação porque eu fiz isso ou não fiz aquilo. Nenhum deles, desse grupo dos salvos, declara que a salvação pertence a si, mas pertence a Deus. E aí o anjo mostra esse grupo para João, ele cutuca João assim e diz assim: João, e esses de branco aí, quem são? Aí João olha para o camarada: é você que é do céu, eu não sou do céu não, é você que sabe. Aí ele responde: João, esses são aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. E essa verdade, ela nos mostra algo sobre o pecado. O pecado é sujo, é sujeira, é podridão. Não é uma coisa leve, pequena ou tranquila. Perguntar para minha mãe aqui, né? Mãe, você gostaria que eu pisasse assim num esgoto mais nojento do mundo e entrasse dentro de casa? É sujo, não é? É podre. é ruim. Esse é o pecado. Pecado é algo sujo. E a gente não pode perder essa perspectiva. No nosso mundo, o pecado é algo normal. Sempre tem uma mentirinha, sempre tem uma fofoquinha, sempre tem uma maldadezinha, sempre tem algo ruim. E a gente, para não se enxergar como a gente é, pecador, a gente começa a colocar o pecado no diminutivo. A gente começa a dizer que o pecado, olha, não é tão grave assim. Poxa, por que uma mentirinha é uma coisa nojenta? Talvez eu possa ganhar algum lucro com uma mentirinha. Talvez eu possa ter menos chateação na minha casa por causa de uma mentirinha. Se eu contar uma mentira para minha mãe, para minha esposa, para o meu marido, eu posso deixar de ter que questionar ou responder alguma coisa que eu não quero responder. Então uma mentira resolve o problema. Uma mentira resolve o problema na educação dos filhos ou não resolve? Você não precisa contar para ele como é que funciona. Mente. E a gente pensa que o pecado é uma coisa assim que nos auxilia, que é normal, que tudo bem. Mas o livro do Apocalipse nos mostra que não. O pecado não é tudo bem. Não é normal. O pecado é sujo. Não existe inocência no pecado. As pessoas querem se justificar, mas elas não conseguem se justificar. Pecado é sujo, podre e mau. Essa é a sua natureza. Essa é a sua realidade. E o que é a salvação? É a limpeza, que não tem sabão no mundo que pode comprar. Assim como o dinheiro não compra a salvação, não tem sabão no mundo que limpa o pecado. A única coisa que limpa o pecado na face da terra ou do universo é o sangue de Jesus Cristo. E agora sim, capítulo 12, para a gente terminar. Verso 11. E aí João faz um texto bonito, lindo. E ele escreve assim: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vocês lembram que o capítulo 12 do livro de Apocalipse apresenta aquela guerra entre o dragão e a mulher? Esse dragão faz guerra, houve guerra no céu, e se diz que esse dragão é o sedutor de todo mundo. Apresenta o pecado como algo sedutor. E interessante, né? Sendo algo podre, sujo e ruim, é sedutor. Muito interessante essa ideia. Acontece que João apresenta um grupo que vence o pecado. Então é vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. E isso nos ensina algo. O pecado é uma derrota. Todo pecado é uma derrota. Essa é a realidade. E a derrota espiritual que é o pecado ocorre do mais forte para o mais fraco. O pecado mais forte, o ser humano mais fraco. O diabo mais forte, o ser humano mais fraco. E nessa briga, desde o Éden, o homem perdeu. Mas para que você não se desespere, existe alguém mais forte que o pecado, mais forte que o diabo e mais forte do que a morte. Ele existe e ele reina. E o nome dele é Jesus Cristo. A salvação, então, é a vitória que ele pode nos dar, apesar das nossas derrotas. E o livro do Apocalipse fala muito, né? O vencedor herdará isso, ao vencedor se fará aquilo. O livro do Apocalipse coloca diante de nós a perspectiva da vitória contra o pecado, não da derrota. Isso não quer dizer que essa realidade já é presente na nossa vida hoje, de forma absoluta. Na vida do próprio João não foi. No final do livro do Apocalipse, quando ele termina de ter a visão, o que João faz? Se ajoelha diante do anjo para o adorar. E João ganha um tremendo puxão de orelha, né? Não faça isso. João pecou ou não pecou? Claro que pecou. E todos nós pecamos. Nós não estamos aqui contando uma história de fantasia para dizer para vocês que o pecado não é mais um problema. Ele ainda é um problema, porém ele é um problema derrotado. Ele é um problema que não é a palavra final na nossa vida. Deus é mais forte do que o pecado. E ele realizou por nós salvação. Vamos ler o último texto, 2 Coríntios 5,19, e a gente vai concluir essa mensagem. Esse é um dos textos mais emocionantes, mais bonitos a respeito da relação de Deus com o pecado e a salvação. E nunca se esqueça de quem Deus é e do que Ele fez por você. E Paulo vai nos escrever assim, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem é que estava morrendo em Cristo? Era Deus. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em todos os textos que estudamos esta manhã, sobre o pecado e a salvação no livro do Apocalipse, nós percebemos um padrão. E o padrão é a presença do sangue de Cristo. Esse é um padrão em todos os textos que nós lemos. O pecado nos sujou, mas o sangue nos limpa. O pecado nos derrotou, mas o sangue nos dá vitória. Em todos os textos esse é o padrão. E isso revela para nós duas coisas. A primeira delas é a imensidão do problema. Pecado é uma coisa tão problemática, tão complicada, que só o sangue de Cristo resolve. Lembrando que Cristo é Deus que se fez homem. O sangue do melhor homem não resolveria o problema, porque o melhor homem na face desta terra foi ele também um pecador. O sangue de Cristo é o sangue de uma pessoa diferente, especial, que nasce para morrer e morre para vencer a morte, e vence a morte por você, para te dar esperança, perdão e salvação. É isso que nos revela o livro do Apocalipse. Então a primeira coisa é a gravidade do problema. Mas a segunda coisa é o imenso amor daquele que resolve o nosso problema. Sabe que se Jesus tivesse que reunir todos os diamantes do universo para pagar o preço da nossa salvação, talvez seria muito fácil para ele. Ele é dono de todos os diamantes do universo. Se Jesus tivesse que reunir o ouro, a prata, o dinheiro, sei lá, qualquer recurso que fosse para nos salvar, para ele seria fácil resolver o problema, porque ele é dono de tudo. Agora, quando ele tem que entregar é a sua carne, é o seu sangue, é a sua vida, a coisa entra numa dimensão um pouquinho diferente. Eu escrevi o comentário da lição da Escola Sabatina do trimestre que vem, quando se fala da doença e do discipulado. E eu coloquei uma questão assim que eu quero colocar para vocês. Imagina que para um médico curar um doente, o médico tem que aceitar passar por aquela doença. Quantos seriam médicos? Você consegue curar o câncer. Não seria uma bênção curar o câncer? Mas para curar o câncer do outro, você tem que experimentar o câncer em você. Você seria um médico? Para curar a sua mãe? Para curar o seu pai? Para curar o seu filho? Você experimentaria em você o câncer para salvar ele? E quando a gente tenta responder essa pergunta, de forma teórica a gente quer responder que sim. Mas na prática, eu não sei se a gente responderia que sim. Mas Jesus respondeu sim na prática. Não foi na teoria. E ele carregou a doença. E ele carregou a morte. E ele carregou o pecado. Somente o sangue de Cristo pode prover libertação, extinção da dívida, limpeza, purificação e vitória. E agora, nós terminamos essa mensagem com duas perspectivas, e a primeira delas é a perspectiva da gratidão. Nós não somos perfeitos, mas nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém. E essa realidade explica todas as bênçãos da nossa vida. A despeito das dificuldades que todos têm, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos a realidade de uma vida que é boa, não é perfeita, mas é boa, e tudo isso é fruto do grande amor com que Deus nos amou. E nós devemos ser gratos a Ele. Agora, essa gratidão, ela deve redundar em decisão. Decisão de que no ano que vem, a gente se aprofunde na relação com Deus e uns com os outros, de forma a sermos vitoriosos contra aquilo que fomos derrotados esse ano. Eu recebi um papelzinho aqui, dizendo assim, dia de pôr em dia. Atrás desse papelzinho tem uma relação de pecados, entre aspas, comuns. Aqui existe uma indicação de que nós devemos confessar a Deus os pecados. Então existem pessoas aqui que talvez precisam confessar a Deus, que não tiveram uma vida de oração e de estudo da Bíblia adequada nesse ano. Não oraram como deveriam, não buscaram a palavra de Deus como deveriam. E esse é um motivo de vergonha. E a gente precisa de perdão. Nós somos uma igreja só para fazer um bonito programa? Ou é para viver o cristianismo? Se é para viver sem estudo da Bíblia, sem oração, não tem como. É impossível ser um cristão sem orar e estudar a Bíblia. Assim também, talvez existem pessoas esse ano que trabalharam no sábado e precisam de perdão da parte de Deus, transgrediram o sábado. talvez não só com trabalho, mas com conversas, com mil problemas, televisão. A gente sabe que é santo, mas não santifica. A gente sabe que é correto, mas não vive. Precisa de perdão. Quem sabe alguns precisam de perdão por glutonaria, por intemperança, por vícios. Esse ano, quem sabe alguém bebeu, alguém fumou, fez o que não deveria. Esse ano alguém talvez teve mágoa, teve ira, teve raiva, teve ódio de alguém, desejou mal a alguém. Precisa de perdão. Quem sabe esse ano houve alguma fofoca entre vocês, nas famílias de vocês, na igreja, onde quer que seja. Precisa de perdão. Quem sabe nesse ano houve problemas em relação à sexualidade, pornografia, adultério, fornicação, maus desejos, maus pensamentos. Precisa de perdão. Nesse ano, quem sabe, se gastou muito tempo com vídeo, com internet, com filme, e pouco tempo com a família ou com aquilo que importa, e a gente precisa de perdão. Quem sabe esse ano houve algum tipo de desonestidade no imposto, na empresa, no trabalho, alguma mentira para alguém. Precisa de perdão. Quem sabe alguém esse ano não foi fiel nos dízimos, nas ofertas, enfim. Tem outras coisas ali, mas não adianta. Se a gente for enumerar pecado, não tem fim nunca, né? Falta de amor, falta de fé e transgressões que só a gente conhece. Nesse ano, é ano da gente entregar para Deus tudo isso. Não precisa passar a mão na cabeça e fingir que não aconteceu. Aconteceu, é verdade. Mas esse ano que vem, quando a gente for tentado com a mentira, vai ser igual esse ano que passou? A gente vai continuar escravo disso? E eu estou colocando esse exemplo, mas coloque os seus pecados nesse exemplo. Jesus realizou algo por nós que tem poder de transformar e purificar. E eu tenho certeza que vocês desejam essa purificação e esse perdão. Mas isso envolve decisão da parte de vocês também, lutar contra o mal. E lutando contra o mal, vocês serão vitoriosos. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e porque não amaram mais a sua vida acima de tudo. Se você tiver que perder dinheiro pela fidelidade, perca dinheiro. Se você tiver que perder prazer por fidelidade, perca prazer. Se você tiver que perder um monte de coisa, entre aspas, boa pela salvação, perca essas coisas boas. Porque não adianta nada ganhar um mundo e perder a alma. O meu apelo esta manhã é para aqueles que têm gratidão no coração, agradeçam a Deus por tudo que Ele é e fez. Mas o meu apelo também é por aqueles que precisam tomar decisões. Em especial, aqueles que precisam tomar decisão de se entregar a Jesus através do batismo nesse ano de 2014. Às vezes a gente pensa que na igreja está todo mundo batizado, todo mundo já aceitou a Jesus, está tudo bem porque a gente está bem. Mas a gente não sabe que talvez ao nosso lado existem pessoas no vale da decisão, precisando entrar no tanque batismal para nascer de novo, para ter uma nova vida com Deus. E rapidamente eu gostaria de estender esse apelo. Existe alguém aqui que vai se batizar em 2014? Levanta a mão aí. Temos uma lá atrás. Parabéns, querida. Deus abençoe. O Senhor aqui também. Glória a Deus. A Gisa também. Temos aqui mais uma, quatro, cinco lá, juvenil. Alguém lá em cima, seis. Sete também, oito, juvenil também. Temos aqui oito preciosas pessoas que vão se preparar para em 2014, aqui na Igreja Central de Esteio, morrer para uma velha vida e nascer para uma nova vida, amém? E nós que já tomamos essa decisão também precisamos perdão, transformação e salvação? Se você precisa, coloque-se em pé. Vamos fazer uma oração final. A gente vai terminar com oração. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez por nós e é por nós. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu dos nossos pecados, Pai. Obrigado porque Jesus derramou sangue, Senhor, para nos perdoar e transformar as nossas quedas, as nossas sujeiras, as nossas maldades e as nossas transgressões, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos dá um ano de vitórias em 2014, Pai. Nos ensina a morrer para esse mundo e a viver para a Tua glória, para a Tua verdade, para a Tua graça, segundo a Tua lei, Pai. Senhor, nós Te agradecemos muito pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelo alimento, obrigado pelos recursos financeiros, obrigado pela família, pela saúde, pela igreja, pelo lugar onde a gente vive. O Senhor sabe, Pai, que apesar das dificuldades, nós vivemos num lugar bom, nós gostamos da vida e nós queremos viver desde agora e para sempre contigo, Pai. Mas também, Deus, esse ano foi um ano de muita dificuldade. Esteio passou por enchentes, nós pedimos que o Senhor ajude as pessoas que estão reconstruindo as suas vidas, Pai. Também todos nós passamos por dificuldades na família em relação à saúde, ao dinheiro, à espiritualidade. E nós pedimos que a Tua mão esteja sobre a nossa vida e a vida da nossa família, Pai. Dá-nos a Tua graça, obrigado por 2013, e dá-nos um 2014 de vitórias ao Teu lado para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém.